Aí, truta, aí, rapaziada, parada é o seguinte. Meu passado foi cruel, moro? É muitos camarada que chega lá, certo? No microfone, bate uma ideia. A minha ideia é mais ou menos assim, tá ligado? Tem muitos camarada meu aí, certo, mano? Tombado aí na luz do dia, moro? Com certos problemas de caxanguinha fuleira. Aí, ladrão, a ideia da periferia é assim, tá ligado? É chegar a ter moral na quebrada, Curitiba aí. Deu o maior prazer, mano, curtir um barato diferente aí, certo? Rap nacional, tá ligado? De boa qualidade, certo? Tem muitos camarada aí que chega lá na banca, tá ligado? Quer tocar o terror, fazer uma letra que não tem nada a ver, tá ligado? O certo, o barato que eu curto, mano, é fazer o bagulho real, tá entendendo? O som que eu curto aqui é Davi Black, moro? O barato é louco mesmo, tá entendendo? Aí, Ceilândia é uma quebra doida, tá ligado? Já me escondi muito lá, certo? Mas aí, é a realidade da periferia, moro? Falou aí, velho. Um abraço aí, boa sorte.